Salvador, portanto, por um 37 para pushback em treinamento, todo um 08. Já sim, táxi. Um ataque. João, fala agora. Eu não vou autorizado da track, a parte livrando. Para o táxi, 1-3-2 a bordo, 4 horas, focar na Guarulhos. Podia só repetir para ver? 1-3-2 a bordo. Tá autorizando o táxi, que é para a principal, Indy Alpha, até a ponte espera da 1-0, lá torre 1-8.95, a estrada 26. Autorizado, táxi Indy Alpha, ponte espera 1-2-95, 3-1-3-7. até a próxima. Salvador, boa noite, 3137, pronto no ponto de espera da 1-0. 3137, boa noite, a linha decola fica 10, vento de 100 graus com 10 nós. A linha decola, 3137. Chegada Mari, decimantinha 3000, ajuste 1-0 no meio. Descendo para 3000, Mari, 1-0 no meio, 40-70. Autorizado nível 360, recebido 7, decola pista 1-0, corra direita, saída boa, elefa, controle 120, decimal 8, aciona 5534. Sente autorizado 360 Brasília, via pista 7, prossegue da 1-0 com corra direita, saída boa, elefa, controle 208 e o transponder 5534. Agimento correto, porta puxa. Porta na puxa. Decimal 8, a frequência do controle. 1208, 3137. Controle Salvador, uma boa noite, está 3137. 3137, boa noite, submarinha 380, direto Leda, Vigilante. Direto Leda, 380 autorizado, tá 3137. Três 662, senhor identificação, chegada a Mari, desse mantém a 4000, ajuste 1-0 no meio. 37, voe direto bridge. Direto bridge, então 3137. Chegada Mari, desse mantém a nível 050, visão na Serra da. Quanto 070, desse mantém 2000, autorizado LS XR, informe o localizador. 2000 XR, acusado autorizado, 4070. Tô 3137, passa 150, chame o centro 251, na antena 3325. 251, na antena 3325, 3137. 62, desça para 2000, reporte localizador. Para 2000, reportar a localização da 3858. Tá, 3858, continue descida para 3000, ajuste 1-0 no meio. Tá, 3858, desça para 3000, ajuste 1-0 no meio. 4070, estabilizado ILS 1-0. Ok, comprante final ILS, torre 1-8, decimal 95. 18-1825, né? 1-8-9-5. Salvador, boa noite, o azul 4070, estabilizado ILS 1-0, está a 2 milhas e meio de terra. 4070, continua a aproximação, reporte quando visão. 0. Tá 3858, reduz a velocidade 200 nós. 200 nós, tá 3858. Estimativo, vai seguir trato da companhia, Airbus 320 a 8.8 milhas à frente. Gente, tá 3858. Só me confirma qual é a velocidade do colega, tá batendo? Esse bem aqui 210 nós de grau de speed. Meu Deus, tá bom, obrigado. Controle, Salvador, boa noite, última, 6310, informação, 6310. 6310, chegada à mar e desse mantenha 3000 pés, 10 no meio ajuste. Chegada à mar e 3000 pés, 10 no meio, última, 6310. Sendo que o Zulu, por gentileza, chama só a linha no 2 Uno, decimal 9. Estabilizado. Proa 045, desce 2000, TAM 3258. Tango Kilo November, saindo do pátio 3, parte da posição 9, para a posição 11, pátio 1. Para o táxi, por gentileza, chama o solo em 121, decimal 9. Claro. Okay. Solo, boa noite, Carlos Rosa, da Monte Estação SAT Internacional, Tango Kilo November, da posição 9 para o pátio 3, para a posição 11, pátio 1, autorização. Entendido, destino pátio 1, posição 1, confirma. Da posição 9, pátio 3, para posição 11, pátio 1. Ok, está autorizado o início do reboque, reporta na saída pátio 3 para ingresso pátio 1, quilo, corrigindo, Tango Kilo November. Ok, Tango Kilo November, obrigado. Queres que destrava o avião? Estamos autorizados a fazer o reboque. Afirmo, reporta na saída. Pode destravar? Pátio 1, Tango Kilo November. Pode destravar? Confirma se copiou, reporta para ingressar no pátio 1, Tango Kilo November. Estava 3D62, completo final, torre 1895. 1895. Confirme, reporta na saída do pátio 3 para ingressar no pátio 1. Exatamente, saindo do pátio 3, ir para o pátio 1, posição 1. Estou ciente, apenas reporte para ingresso no pátio 1, quilo Tango November. 662, final baixar travado. Tá 3662, tem livre pouso na 10, 200 de 100 graus com 89. Livre pouso na 10, 362. Azul 40, 700. Prossiga. Eu previsão uma formação após o mar e poderíamos voar Duna. Uma formação sobre isso, né? Autorizado, decida para 2000 na 096 ajuste, quando localizador 2000 após o mar e voar Duna e reportará estabilizado a 063 na 096. Autorização para fazer a continuação do reboque para a posição 11, pátio 1. Ano, avistado. Tá 3858, continue a aproximação, aguardando pista livre. Guardando, tá 3858. Tá 32. da 3662 no solo aos 43, livre à direita 12, 12 numerado. Direita 219, 3662. Salvador, 3662 e grupo. 3662, taxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, 3662. 100 graus com 10 nós, tem livre pouso na 10. Livre pouso na 10, 3858.